Por que sua entidade não fala? A ciência por trás do upgrade mediúnico na Umbanda. 1. Introdução. A frustração do silêncio. Você dedica meses, talvez 2 anos, ao desenvolvimento mediúnico, mas o silêncio persiste. A ansiedade cresce ao ver outros médiums dando consultas, enquanto sua entidade não diz uma palavra. Essa frustração é comum e gera dúvidas dolorosas. Será que meu dirigente é bom? O Amaci funcionou? Ou tenho algum problema? Entender que a mediunidade segue uma lógica técnica e biológica pode acalmar seu coração e focar seu desenvolvimento. 2. O corpo como usina, a biologia da mediunidade. A mediunidade não é um conceito genérico. Ela ocorre através da bioenergia que percorre nosso sistema nervoso. Nossos nervos conversam via eletricidade, através de células e axônios. Mestres como W.W. da Mata e Silva, na Umbanda Esotérica, aprofundaram o estudo dessas conexões. Em pontos específicos, existem novelos de nervos que funcionam como verdadeiras usinas de energia. No corpo físico, chamamos esses pontos de chakras. Já no perispírito, que é o molde ou cópia espiritual do físico, eles são denominados plexos. É por esses centros que os guias se conectam para a manifestação. O corpo físico é uma cópia do perispírito. É simplesmente um plug numa tomada. 4. A metáfora da tomada. Por que o plug nem sempre encaixa? Imagine seu chakra laríngeo como uma tomada e o guia trazendo um plug para se conectar. Na Umbanda, diferentemente de outras doutrinas, a conexão exige que todos os plugs sejam ligados. O médium de Umbanda precisa caminhar, dançar e atuar, exigindo que todos os chakras estejam em harmonia. Se a fala ainda não flui, raramente a culpa é do ritual. Trata-se de um ajuste técnico para que a fiação suporte a comunicação. 5. O upgrade necessário. A importância da frequência. O desenvolvimento mediúnico funciona como um exercício constante. Por isso, a presença nas sessões é vital. Quanto mais você frequenta, mais sua tomadinha passa por um upgrade ou atualização de software. Esse processo é gradual e não tem tempo fixo. 2 anos podem ser insuficientes para essa atualização específica. A evolução costuma ser lenta, passando por ajustes de sintonia até que a vontade do guia se manifeste com clareza. 6. Nem tudo é fala. A diversidade do trabalho mediúnico. É fundamental compreender que nem todo médium extraordinário tem a missão de falar. A Umbanda oferece diversas frentes de trabalho onde a mediunidade se manifesta de forma potente. Passes, energia nas mãos capaz de auxiliar na recuperação de enfermos, psicografia, escrita mediúnica realizada através da ligação no chakra laríngeo e braços, atividades humanitárias, organização do terreiro e auxílio direto ao próximo. A evolução como espírito é o objetivo maior e não apenas a performance da fala durante a gira. 7. Obstáculos humanos, timidez e confiança. Fatores psicológicos, como a timidez, podem atuar como bloqueios ao desenvolvimento. O ambiente do terreiro serve justamente para o médium aprender a se soltar e confiar no grupo e no dirigente. O brado inicial da entidade não é um barulho qualquer, mas um princípio de desenvolvimento do chakra. É o primeiro passo técnico para limpar o canal e permitir que palavras isoladas e futuramente a fluência surjam. Conclusão. O caminho é individual. A mediunidade é uma parceria profundamente pessoal entre você e sua entidade. O desenvolvimento exige tempo, disciplina e a compreensão de que cada aparelho tem seu próprio ritmo de ajuste e finalidade. Você está mais preocupado em fazer sua entidade falar para os outros ou em promover a mudança interna que sua reforma íntima exige?